reportar no setor sul para prosseguir direto ao pátio para isso. Golf Mike Echo. Afirmo, segue a ola, reporta no Travesso para prosseguir pátio 3, Golf Mike Echo. Positivo. Foi 3155, táxi autorizado via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 118 decimal 62, 8004. Via Pátio, Índia e Alfa, espera Torre 186, com 1014, está 3155 em posse. O Azul 4032, observando a Airbus Atlantic, que vai taxiar via Pátio, está autorizado após o mesmo ingressar na Juliette, portão 09. Após o Airbus, o Azul 4032 vai ingressar na Juliette, portão 09. Boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para a decolagem. Volume 807, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 12 horas. Livre pouso, 1807. Volume 396, compete aproximações para a maré pista livre, número 2 para pouso, tráfego precede está aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Vento, 120 graus, 129, ajuste 1014. 1014, sente aguardando a liberação, gol 1396. 08. Não, José, 08, está São Salvador, número 649, pronto para puxar o treinamento 2.3. Sono, copia? 649, para puxar o treinamento 2.3. 649, no 03, está autorizado a chamar táxi. Está autorizado a chamar táxi, 649. Chega. Cruzando o segmento da 35, já no travessou para ingresso. Ok, ciente. Avistado, autorizado prosseguir direto ao pátio 3, evitando o sobrevoo das aeronaves. Reporte solo controlado. Vento 120 graus, 129, ajuste 10 no 4. Ciente, livre voo, ficar atento, evita sobrevoo, voo que mais quer. Na 6327, copia? Pronto, copia, 6327. Autorizado, Salvador Ilhéus 240, decola da 10, direita da El Leda, controle 199, decima 8, aciona 5062. Corrigindo, aguarde ainda para a decolagem. Gol no 807, solo aos 45, ao livrar direito, no 21, no decima 9. 219, ao livrar. Alfa Vito Juliette, após a passagem do 737 da Gol, que se encontra na final para a pista no zero, fica atento a estreia turbulência, quando pronto autorizado a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Gol no 396, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 10 nós. Ok, livre pouso, pista 10, gol na 396. Papá Romeu, hotel Oscar Tanga, após a passagem do 737, gol curta final, ali mantém pista no zero. Após a passagem do ponto, aqui mantém o da 96. Golf Mike já no solo controlado? Afirma, senhor, foi em São Correio, grato. Aos 4 meses, levando frequência, boa tarde. No solo aos 47, ao livrar direito, 121 no décimo 9. Ok, direita 219 no 396. Confirmando, é 93 a bordo, no 649? Afirmativo, 93. No 649, táxi subgerente via Índia Alfa. Foto de espera da 10, torre 1-1-8-9-8-6, altimetro 04. Índia Alfa, 2-2-6, no meio, passou. Alfa Vitor Juliette, decola 47, controle 119.8. Romeu, até Oscar Tanco, pista livre autorizada a decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Tá 3-1-5-5, após a rolagem do Citation ali, mantém pista no zero. Após a rolagem do Citation ali, mantém 1-0, tá 3-1-5-5. Através de Paris, Kilo, Quebec, Terra. Oscar Tango decola aos 49, controle 119.8. 109.8, bom trabalho, Tango. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, muito boa tarde, ao Papa Romeo Oscar Tango, na sua escuta. Hotel Oscar Tango, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 400, saída da El. 400, saída da El para o Tango. Alfa Vitor Juliette, confirme. Você pode falar da barra o Alfa Vitor Juliette. Tá 3-1-5-5, autorizada a decolagem, pista no zero, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Salvador, Bono 649, como espera, nossa decolagem. Bono 649 ali, mantém pista no zero. Ali mantém, 649. Guardião 01, prossiga. Aqui em frente, Guardião 01, pode prosseguir. Tá 3-1-5-5, decola o 5-1 no controle 19.8. Controle 19.8, 3-1-5-5, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3-1-5-5. OTAN 3-1-5-5, boa tarde, contato radar na decolagem, só 300, saída da EL. 300, saída da EL, 3-1-5-5. Radião 07, prossiga. Bono 649, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, autorizada a decolagem, pista 1-0. Autorizada a decolagem, 1-0, Bono 649. 20, o Guardião 07. Vou ir na proa da rotatória, direto, dentro da área restrita de Camaçari, ok? Ok, ciente então, Guardião 07. Ouro 649, decola ao 53, controle 119, decimal 8. Controle 19, 8, Ouro 649, bom dia. Bom dia, bom voo. Até o Oscar Tango. Tá, escuta. Está presente proa de Sagaz, restrito ao nível 340. Sagaz 340, restrito Tango. Controle Salvador, Ouro 649, decolada 10. 649, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 220, saída da EL. 220 na da EL, no 649. Guardião 07, confirma pessoas a bordo. Prato. Salvador, boa tarde, passarido 2231, tem informação, Rodolfo. Passarido 2231, na sua identificação, desça 4.000 pés, chegada a AMAN, ajuste 1014. 4.000 AMAN, do A3155. Escuta. Também suba restrito nível 140. Restrito 140, 3155. Bravo Delta, sua identificação, mantenha o 090. Contato radar agora afastado 61 milhas do oeste de Salvador, vou na proa de mar aguardando chegada mar e reporte descida. Alcina Sebastião, está na rotatória? Autorizado. Sebastião. Romeu até o Oscar Tango, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, para o Delta Tango, bom trabalho. Ah, reporte rotatório, de novo Emberal. Sobe 1-60. Sobe 1-60, 3-1-5-5. Tá 3-1-5-5, livre de restrições na subida, sobe até o nível 300. Livre de restrições, sobe ao 300, 3-1-5-5. Pelo Quebec Terra, chama a torre 1-1-8-6-12, é bom pouso. Muito bem, obrigado. Oi, pelo Quebec Terra. Pelo Quebec. Quebec Serra da presente final direto pista no 7, a 4.2 milhas, vento 90 graus, 14 nós, 1014, Quebec Serra. Ok, prosseguir por lá, no 7, Quebec Serra. Direita, via Índia Alfa, Índia Alfa, 118, meia, Índia Alfa, 118, meia, meia, 3145, boa tarde, a senhora identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom. Azul 4118, autorizado com fins 360, Wolfert 16, decola no 0, direita da El Leda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5122. Com fins 360, decola da 10, primeira direita, espera da El Leda Bridge, via antes do 16. Controle 1198, código 5128, azul 4118. 5122. 5122. 4118. Tem chão posicionado. Quilo Tabo Romeu. Correio, 6337. Guardião 01, não reposta através do Parque Pituaçu. Grau 12 nosso. Alinda, cola essa minha 63. Bono 649, chame Recife, 12251, alterno no 3325, bom voo. 1351, alterno 13325, bono 649, bom dia. Desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000, reportará localizador, 925. Salve, vim lá, passa da Delta, autorizado chegada maré, desça 2000 pés, sem restrições, ajuste 1014. Para 2000. 10 graus, 10 baixo. É, autorizado para o Luna 7. 2231, desça 2 mil pés, na, corrijo, desça 3 mil na proa de Duna, 3 mil com 1014. 3 mil, Duna, 1014, 2231. November Alpha, tá avistando o campo? E 1186, bom pouso. Localizador, algum 1-9-2-5. Chama a torre, 1-1-8-6, bom pouso, 1-9-2-5. 1-8-6, bom serviço, 1-9-2-5. De novembro, Alfa da presente, direto para a final da pista no 7, reporte ao final de 2 milhas da cabeceira, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, ajuste no 0 no 4. Gol 925, boa tarde. Boa tarde, gol 925, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 1 centena, 12 nós, ajuste no 0 no 4. Estado 614, autorizado pouso no 0, 925. Xené 6327, decola 02, controle 19, decimal 8. 19, decimal 8, boa tarde, Xené 6327. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6327. Xené 6327, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 240, saída dela. 240 na Dial Oceanair 6327. Gente, eu só tô 02, boa. Confirme algum no 755? Afirmativo. Ah, boa tarde, a sua identificação, desse 050, vigilância, chegada bom, ficou no 755. Boa tarde, na bom, e até o 050, 755. Passarelo 2231 no tráfego, 1 hora, 5 milhas, 1 nordeste, mantendo no 1200 pés. Afirmativo, está visual com o tráfego 223. Padrão 07, chama a torre 1186, bom pouso. Travei de situação, Guardião 07. Torre 1186, bom pouso. 186, grato. Torre Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Para a vertical de fiação, extensão na pátio 3 do Graé, pátio do Graé. Guardião 07, mantenha a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã. Certo. Índia November Alfa, tem autorizado pouso pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Índia November Alfa. Vertical de Itapuã, Guardião 07. 7, Guardião 07 irá prosseguir para autorizado da presente cruzamento do eixo de aproximação da pista 1 no 0. Reporte final, pista no 7. Será o número 2 para pouso, Guardião 07. Guardião intenciona pouso no pátio do Graé. Ok, da presente então autorizado a aproximação direta ao pátio do Graé. Reporte solo controlado sem interferir com este de aproximação da 1 no 7. Vai interferir com este de aproximação, reportará solo controlado, Guardião 07. Gol no 925, no solo ao 05, a livrar direito no 21 no 19. Direita 219, boa tarde, ó. Boa. Índia November Alfa, informação de tráfego, L4 Eco Charlie 35 aproximar para o pátio do Graé sem interferir com este de aproximação. No 1500 pés, corredores Veracruz e Interlagos, reposto através de Paris. Pessoas a bordo e se procede de morro, Kilo Romeo Oscar. Tente grato. 2231 no livro do tráfego, sua retaguarda, desça 2000, reposte FUI LS. 2010, reportada FUI LS 223. Índia November Alfa, solo ao 06, autorizado backtrack, reporte pista livre. Controle Salvador, tá 3045, após pelo, intercepto, vai estar? Após pelo, o senhor vai ser autorizado até 3000, ok? Temos um tráfego na posição 12 horas, 7 milhas em rumo oposto, está mantendo 1500 pés. Após pelo, o senhor desce a 3000 pés com 1014 no ajuste, está autorizado a final do ILS X-Ray, o TAN 3145. Gente, após pelo, 3000, Autorizado interceptar o ILS aqui da Espanha 1033. Passamento 2231, chama a torre 118, meia dúzia, bom povo. Torre 18, meia dúzia, obrigado. Quem sobrevoa então entre a, o pátio e a pista, quem sobre o gramado, atenta a aeronave para o pátio 4. De novembro, a formação trata, temos helicóptero para decolar do pátio 4 aí do Graé. O helicóptero Esquilo, ciente do seu tráfego. No 785, autorizado Galeão, 360, decolando a 10 direita, da Euleda Bidev, controle 119.8, transponder 5104. 129, ajuste no 04. Afirmativo, está aguardando pista livre 2231. Eita, posta aí da Leda, da Euleda Bidev, 198, da controle aciona 5104. 5, chama pro Gessonar. 30 minutos? Sim, irmão, 30. Ok, sente. Autoridade, quando lá, semi-torre, em 118, esse nome é 12, vou fim de ouvir. Falou, garoto. É 327. Recife vai chamar 251-3325-6327. Confere, bom voo. Obrigado. Passo pelo descendo para 3000, visual com tráfego à esquerda para 3000, não passe 5. Desce 2500, 2500 pés, temos mais um tráfego à sua direita, a 9 horas 5 milhas e meia mesmo, rumo nordeste. Desce 2500, autorizado final do ILS, reporte estabilizado 3145. Desce 2500, 3145. Funcional, chama-me 321. 01, pode chamar agora o controle 119, desce para 8, guardião 01. 398, guardião 01. Torre 2231, deve passar ainda, está visual com o colega aqui do helicóptero direito. Aqui, ciente, tem autorizado pouso, pista 10, vento 1, centena 129, 1014. Autorizado pouso, pista 10, passar ainda 2231. Condor 2-1, mantém a posição, guarda perigosa, Condor 2-1. Informação, Romeu, quando possível, Petrolina no 340. Autorizado, Xenema 314, Petrolina 340, Upper Zulu 2-0, decolo no 0, esquerda, Momo, transição Flock, controle 119.8, transponder 5134. Petrolina no 340 está autorizado, decola da 10, a primeira curva esquerda, Momo, Flock saindo, uniforme Zulu 20, a aerovia, a controle Salvador está operando 1198 e o código transpõe da presente 5134, Ocean 6314, informa posição número 5. Gente, 6314 é uma puxa sanada. Ainda aqui mantém a questão, foda 2. 18, obrigado, boa tarde. Autoriza para a rotatória para o Silvio Roberto. Autorizado, Romeu Oscar. Positivo. Passarei do 231, no solo aos 1-1, ao livrar direito no 2-1, no décimo 9. Direito, 2-1-9. Salve, Salvador. Mais que... 2-2-3-1. Passaria 2231, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. Oi, Salvador, boa tarde. Está 3145, passando de a Serra Baixada e Salvador. Estou 3145, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre ao número 1 para pouso. Aeronave Embraer 145, força aérea iniciando a decolagem. Vento, 1 centena, 129, ajuste no 014. Entendi, está 3145. 402 na aproximação, ok? Ok, muito grato. Então está sob vetor radar para sequenciamento. Vai manter a presente proa até o custo localizador. Intercepta nessa proa. Está autorizado sem restrições a 3000, gol no 755. Ok, descendo então para 3000, mantém a proa para interceptar o localizador nessa proa. Claro que Aquilo Tango Romeu, reporte ao final de 3 milhas, cabo 017, vento 1 centena, 1 2, nossa. Aquilo Tango Romeu. Romeu. Tá 3145, pista livre autorizada.